Nos pedindo ao Senhor que o Espírito Santo ilumine a sua palavra. A palavra de Deus é alimento para nós. A palavra de Deus é um alimento para nós. E eu e você precisamos nos alimentar nessa noite. Nós nos reunimos para o culto, ofertamos a Deus nosso louvor, nossa gratidão. E é salutar, é benéfico, é maravilhoso que possamos também receber alimento. Receber alimento. Senhor, alimenta a minha alma, alimenta o meu espírito com a tua palavra. Alimenta-nos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, te pedimos que revele a nós, convida aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia. Segundo livro de Samuel, no capítulo 6. Segunda Samuel 6, 13. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, ele sacrificava bois e carneiros cevados. Vamos ler juntos. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, ele sacrificava bois e carneiros cevados. Vamos ler mais uma vez, todos juntos, mesmo que a sua tradução seja outra, a sua versão seja outra. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, ele sacrificava bois e carneiros cevados. O verso 14 diz: Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi e toda a casa de Israel subiam, trazendo a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Louvado seja o Senhor pela palavra dele. Esta é uma palavra que tem mexido com o meu coração em todos os lugares. O tema dessa noite na conferência é o louvor no culto congregacional. A importância, o que é o louvor no culto da igreja, no culto que realizamos junto com os nossos irmãos. Ao culto pessoal, ao culto individual que você pode fazer no seu quarto, que você faz enquanto caminha, enquanto anda, enquanto toma seu banho, você vai cultuando o Senhor de uma forma mais específica, você para de madrugada, você para um momento, você dobra os seus joelhos em casa, você canta o Senhor em casa, você adora o Senhor em casa, você tem o seu tempo particular, pessoal com Deus. Esse é o culto individual, é o culto pessoal, e o culto congregacional é o culto que nós decidimos fazer junto com os nossos irmãos. Nos reunimos num dia, num local específico, num horário específico, para cultuar ao Senhor, para realizar um culto. Infelizmente, muitas vezes esta reunião tem sido deturpada ou corrompida com tantas outras coisas. Hoje a moda de trazer a estrela tal, a moda de trazer o fulano de tal, quem está fazendo sucesso, e é uma coisa assim terrível, que vai minando o tempo precioso, curtíssimo, raro, que nós temos de comunhão juntos, para transformar a reunião num acontecimento, numa programação, num qualquer coisa, um show. Mas o culto congregacional, o momento em que nós nos reunimos para louvar ao Senhor, para cultuar ao Senhor, para ter comunhão uns com os outros e com o Senhor, esse é um tempo precioso e o Senhor o preserva até hoje. E eu quero falar exatamente desse tempo e a importância do louvor, onde entra o louvor nesse culto congregacional. Talvez seja uma expressão um pouco imprópria, não é? Onde entra o louvor no culto congregacional? Pois o louvor, ele é o culto. O culto sem louvor não é culto. O louvor é o culto. O culto é louvar ao Senhor. Embora tenhamos outras formas de cultuar ao Senhor, sem que seja pelo louvor na música, no canto, nos instrumentos. Mas qual que é a importância desse louvor, do canto, de cantar ao Senhor no culto congregacional? Quero começar dizendo que Existem cinco propósitos, cinco missões, ou cinco objetivos da missão da igreja. E eu retirei esses cinco itens de um livro chamado A Igreja com Propósito. E nós podemos entender quem estabeleceu, quem redigiu esses cinco propósitos, esses cinco alvos, objetivos da igreja com um propósito, a igreja forte, a igreja que cresce. Isso vem lá da igreja primitiva e vem um pouco depois dos pais da igreja, homens de Deus usados por Deus, que foram sendo ministrados pelo Espírito Santo e ensinando a toda a igreja uma série de princípios, de objetivos de Deus para nós como igreja. Primeira missão, ou primeiro objetivo, primeira parte, primeira etapa dessa missão da igreja. Primeiro é liturgia. Essa é uma palavra também um pouco já fora de moda, porque nós, quando vemos alguma coisa relacionada à liturgia, nos lembramos daquela igreja que o Marquinhos estava falando aqui, muito litúrgica. A igreja católica se incumbiu de gerar aquela frieza ritualística, né? E hoje nós temos ainda uma herança disso em muitas igrejas, a liturgia. Mas na essência da palavra liturgia ou liturgia é adoração. É o culto, é a adoração. Segundo, querigma ou querigma, como dizem alguns, que é o evangelismo. Então a igreja começa com adoração. Em segundo lugar, o evangelismo. Terceiro, didaquê, que é o discipulado, o ensino, o estudo da palavra. Então a igreja começa com adoração, passa para o evangelismo, o querigma, entra no didaquê, o discipulado, ensinar a palavra, estudar a palavra, buscar a palavra. Quarto é a koinonia, comunhão. Vamos tendo comunhão uns com os outros, vamos desfrutando da comunhão uns com os outros e com o Senhor, com o Espírito Santo. E por último, diaconia, que é o serviço. A igreja, depois que entra e adora o Senhor, que trabalha para evangelizar outras vidas, que trabalha para discipular os membros, que trabalha para ter comunhão uns com os outros, trabalha também para que os outros sejam servidos, mesmo que sejam dentro da igreja ou fora da igreja. Servir com ações sociais, com alimentação, com o médico, com o que pudermos ajudar os outros. Então o autor resume nesses cinco itens dados pelos pais da igreja a missão de uma igreja forte, de uma igreja estruturada, de uma igreja verdadeiramente abençoada. Não enganadamente abençoada, não aparentemente abençoada, mas uma igreja sólida, abençoada. E isso não reflete apenas na igreja como uma instituição, mas na minha vida como igreja. Eu, pessoalmente, você, pessoalmente, tem que ser uma pessoa que começa a vida com adoração. E adoração para que o Senhor nos capacite e possamos evangelizar. E o evangelismo nos leva a fazer discípulos. Jesus diz, ide e fazer discípulos. É a ordem de Deus. Depois do discipulado, nós vamos tendo comunhão uns com os outros. E a melhor comunhão, a verdadeira comunhão, é aquela que vem de uma experiência em comum com o Espírito Santo. Não é a comunhão que eu quero ter com o irmão A ou o irmão B, então eu chamo ele para um churrasco, então eu chamo ele para pelada. Não, a comunhão verdadeira, a comunhão duradoura, a comunhão legítima, é a comunhão que vem da ação do Espírito Santo mexendo com a minha vida, mexendo com aquele outro irmão. Então nós temos algo em comum que nos une, que nos aproxima, e nós vamos jogar bola, nós vamos para o churrasco, mas não porque queremos isso, porque estamos juntos pela obra do Espírito Santo na minha vida e na vida daquele irmão. Esta comunhão é a que prevalece. As outras coisas, depois passa um tempo, a gente muda, não encontra mais aquele amigo, não joga mais bola, não vai mais para o churrasco. Mas a obra que o Espírito de Deus fez no meu coração, no coração dele, pode ser que eu nunca mais o encontre. Mas toda vez que eu o encontrar, será uma comunhão perfeita, plena, genuína, como se eu nunca tivesse me distanciado dele, pela experiência, pela obra do Espírito Santo no coração. Essa é a estrutura de uma igreja madura, de uma igreja firme, uma igreja que adora, sabe o que é adoração, não é cantoria, é adoração. cultuar ao Senhor, celebrar o Senhor. Uma igreja que parte para o evangelismo, que parte, que tem um objetivo. A prioridade é alcançar outras vidas. O dinheiro investido é para alcançar outras vidas. A maior parte do tempo gasto é para alcançar outras vidas. Sempre alcançar outras vidas. Discipular, ter comunhão e abençoar também a todos os outros, servindo com um alimento, com uma cesta básica, com uma roupa. Pastor amigo meu de Londrina estava dizendo que ele esteve numa igreja no Canadá e os irmãos falaram com os visitantes levantaram, eles cumprimentaram os visitantes e o pastor disse assim: agora os visitantes podem sair com aquele irmão ali. E os visitantes saíram com aquele irmão, foram bem recebidos. Aquele irmão levou aqueles visitantes numa sala muito grande e a sala estava repleta de roupas, calçados, relógios, utensílios, tudo que você pode imaginar para o uso pessoal. E aquele irmão disse aos visitantes: qualquer coisa que você necessita e que tem aqui dentro dessa sala, você pode pegar e levar. Não tem problema o quanto você necessita. Pode levar 2 blusas, 3 blusas, 3 ternos, pode levar 4 sapatos. Pode. O que tem aqui que você precisa, hoje você pode pegar e levar. E não eram roupas ruins, roupas estragadas, eram roupas seminovas e muitas roupas novas que os irmãos vão colocando ali naquela sala, vão colocando naquela sala. Qualquer visitante que chega, necessitado de alguma coisa, pode ir lá naquela sala, tem aqui o que eu preciso, então leva. Isso é diaconia. Nossa igreja trabalha nessa área, os diáconos estão sempre aí, apostos, ofertando, abençoando muitas famílias com cestas básicas. E esse serviço, ele conclui todo o projeto da igreja madura. Por que eu estou dizendo essas questões sobre a igreja madura? Porque nós vamos entrar para falar do louvor no culto congregacional, tendo em mente que nós queremos uma igreja como essa. Uma igreja que adora o Senhor, uma igreja que evangeliza, que discipula, uma igreja que tem comunhão e uma igreja que presta serviços. Esse tem que ser o objetivo, senão qualquer outro estudo sobre louvor fora desse contexto fica inválido. Não tem muito valor. Nós precisamos entender que a nossa igreja e a minha vida tem que passar por esses 5 pontos: adoração, evangelismo, discipulado, comunhão e serviço. Como o tema é louvor e adoração, nós vamos tratar apenas do primeiro tópico, adoração. Nós lemos no segundo livro de Samuel, nesse versículo 13, que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado quantos passos? 6 passos. Você sabe o que é o número 6? Sabe o que significa o número 6 na Bíblia? O número 6 é o número do homem. É um número imperfeito. Por outro lado, o número 7 é o número de Deus, o número perfeito. É um número muito relacionado ao homem, a esfera, a dimensão humana, um número imperfeito. Na visão e no simbolismo bíblico, número 6. Interessante que nós lemos que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos. E há uma lição preciosa para nós nessa passagem, nesta frase. Quando nós caminhamos, seja por onde for, e damos 6 passos, nós temos que parar. Quando eu e você estamos caminhando dentro do nosso plano, dentro dos nossos projetos, dentro das nossas atividades, dentro dos nossos envolvimentos diários, dentro daquilo que é na nossa dimensão humana, quando nós estamos caminhando, nós temos que parar para fazer o que eles faziam. Sacrificavam bois e carneiros cevados. Toda vez que eu e você nos pegamos envolvidos com alguma atividade humana, nós temos que parar diante de Deus e oferecer a Ele um sacrifício. Mas por que Deus está ensinando isso? Porque nós corremos o risco de continuar envolvidos só nas atividades humanas e não pararmos para sacrificar ao Senhor, não pararmos para cultuar ao Senhor, e aí nós vamos nos esforçando demais nas nossas atividades, nos nossos projetos, mesmo que dentro da igreja. E o Senhor está dizendo: toda vez que você der 6 passos, toda vez que você se envolver com a sua atividade, pare também para sacrificar ao Senhor. Pare para cultuar ao Senhor. Na visão pessoal, você pode aplicar isso no dia, por exemplo. 6 horas separam a primeira hora do dia da última. de trabalho. Nós temos 8 horas de trabalho. A primeira hora e a última, nós podemos entender que são tempo para o culto ao Senhor. A palavra do Senhor nos ensina, lá no Velho Testamento, através de Moisés, que o Senhor, ele requereu do povo um culto chamado sacrifício contínuo. Esse sacrifício contínuo, ele era oferecido a Deus todos os dias. 2, um de manhã e um à tarde. Um no início do dia, outro no final do dia. O Senhor está dizendo, quando você começar o teu dia, começa cultuando ao Senhor. Passa 6 horas trabalhando e quando você for terminar o seu dia, você termina o seu dia cultuando ao Senhor. Isso numa dimensão pessoal, numa visão pessoal, que também pode se estender para a semana. Pode ocupar-se durante 6 dias com você, mas no 7º dia, cultue ao Senhor. Gaste um tempo, dedique um tempo ao Senhor e pare com tudo para cultuar ao Senhor. E Deus foi ensinando essa lição preciosa através desse episódio de Davi levando a arca para Jerusalém. Davi já tinha tido uma experiência um pouco mais aqui atrás, acima nesse texto. Davi decidiu buscar a arca, reuniu lá os escolhidos de Israel, 30 mil escolhidos, levantou, partiu com o povo para Baalim, e a fim de levar com ele a arca de Deus. A arca de Deus, você sabe, é a presença de Deus. A arca era o que simbolizava a presença. Mais do que isso, a arca era a própria habitação de Deus. E Davi desejou descobrir onde a arca estava. Alguém disse a ele, essa arca está lá na casa do Aminadab. Vamos lá buscar essa arca. Foram buscar a arca de Deus. E Davi falou assim, vamos fazer o melhor. Construir um carro novo. Leva lá muita gente, levou muita gente. Chegou lá, colocaram a arca em cima do carro. O melhor carro que podia. E colocaram a arca lá e caminharam rumo a Jerusalém. De repente a arca, o carro passa numa pedra. A arca escorrega, vai caindo no chão. E um homem muito zeloso, muito esforçado, muito dedicado, correu lá, pôs a mão na arca para segurar a arca. E Uzá, esse homem, morreu. Davi se entristeceu profundamente, porque a intenção dele era boa, mas meu Deus, eu estou com boa intenção, estamos aqui fazendo, nos esforçando para fazer uma boa obra para o Senhor, e acontece isso, meu Deus, como é que pode ser? Isso não é teu, isso não é teu propósito, o diabo entrou nesse negócio aqui, não era o diabo coisa nenhuma. Era uma atitude incorreta, num lugar incorreto, num momento incorreto, de um pensamento incorreto, por mais que com boa vontade. E o Senhor deixou Davi se entristecer, Davi se entristeceu, colocaram a arca lá na casa de um homem chamado Obed-Edom. Essa arca ficou lá 3 meses e Davi triste voltou para Jerusalém. Falou assim, não tem como ter a arca do meu Deus aqui, estou triste. Davi entristecido, até o momento que o Espírito de novo impulsionou Davi a buscar a arca. Vamos buscar a arca, agora vamos fazer da forma certa. Chamem os levitas. Chamem os levitas. Os levitas é quem conduzem a arca de Deus. Se a arca de Deus é a presença de Deus, os levitas é quem conduzem o quê? A presença de Deus. Em nenhum outro lugar na Bíblia, meu irmão, isso foi mudado. Em nenhum outro lugar, nem Paulo ensinou outra coisa diferente disso aqui. Deus em momento algum disse, aquilo está abolido. Se está aqui, é eterno. Os levitas conduzem a presença de Deus no meio do povo. Quero trazer a arca para minha casa. Quem que traz? Os levitas. Quero trazer a presença de Deus nesse lugar, no meio da reunião do povo. Quem que faz? Os levitas. Nós só precisamos entender quem são os levitas. Nós temos, por muito tempo, nós temos entendido que levitas são os músicos que tocam aqui. O coral são os levitas. Mas a palavra de Deus nos ensina em Números 4 que o levita é todo aquele que é apto a servir. Aquele que tem um coração pronto para servir a Deus. Aquele que tem um coração desejoso, inclinado a servir o Senhor, custe o que custar em todo o tempo. Esse é um levita. Agora, qual que é a ocupação principal do levita? Adorar a quem? Trazer o quê? Se significa que se eu quero adorar ao Senhor, eu tenho que ser uma pessoa que serve, pronto a servir o tempo inteiro. E se eu quero que a arca de Deus, a arca da aliança, a presença de Deus esteja no meio do culto, no meio da reunião, na minha casa, na minha igreja, no meu trabalho, por onde eu vivo, por onde eu passo, eu tenho que ser um levita. E para eu ser um levita, eu tenho que aprender a servir ao Senhor em todo o tempo. Coração para servir ao Senhor. Esse é o levita. Serve, obviamente, com os talentos que Deus dá. É o irmão que serve ao Senhor trazendo aqueles que moram lá na Pompeia, traz de ônibus, traz de Kombi. Ele usa o seu talento para servir a Jesus. É o irmão que senta ali no computador e digita o que você vai lendo aqui. Ele usa o talento dele para servir ao Senhor. Ele não importa, ele não está recebendo para isso. Porque receber então não é serviço. Receber não é serviço de coração. Receber é obrigação trabalhista. Se ele recebe, ele tem a obrigação de cumprir aquilo. Mas o serviço do levita é um serviço de coração, é um culto, é uma oferta. E ele vem, não quer saber quem pagou, quem não pagou a passagem dele. Não quer saber se alguém o sustenta, se ele tem o alimento. Ele vem e serve ao Senhor de coração. E aquilo é feito ao Senhor como um culto, uma oferta ao Senhor. E esse é o serviço ao Senhor. Ele é um levita. E isso faz com que a presença de Deus venha sobre ele. E se nós nos reunimos e somos assim, isso faz com que a presença de Deus venha sobre a igreja. O levita era quem fazia isso. Davi começou a agir certo. Davi era o líder. E nós, como líderes da nossa vida, como líderes da nossa casa, como líderes no trabalho, como líderes em qualquer lugar, precisamos entender que se nós queremos a presença de Deus em um determinado lugar, se nós achamos que isso é importante e queremos, nós precisamos ser levitas. Coração pronto para servir ao Senhor. Coração pronto para servir. É fácil virmos aqui à frente tocar num dia especial, vamos gravar o CD. Então, aí vem. Eu quero vir, eu quero ver. Vir no culto continuamente, sem nenhuma atração especial. Para servir, Senhor, eu vou para te servir. Aonde for, custe o que custar, para te servir. Por amor, por culto ao Senhor, por querer agradar o Senhor, por querer estar com o Senhor, para te servir. Esse é o levita, o Senhor se agrada dele, vem e se manifesta, e a arca estará no nosso meio. Quando os levitas levavam a arca do Senhor, tinham dado apenas 6 passos, e sacrificavam bois e carneiros cevados. Isso aqui nos leva a entender, além da necessidade diária de culto ao Senhor, de consagração pessoal, de quebrantamento na presença do Senhor, de sacrificarmos a nossa própria vida no altar do Senhor, isso nos leva a entender também que para que nós possamos viver essa realidade de culto ao Senhor, da arca sendo conduzida ao meio do povo, nós precisamos começar tudo com o altar. Se vamos cultuar ao Senhor, se vamos cantar ao Senhor, se vamos servir ao Senhor, se vamos ser crentes mesmo, se vamos fazer alguma coisa na igreja, esse serviço que é a adoração precisa começar no altar. Senhor, queima minha vida. Senhor, queima meu ser. Você pode fechar os seus olhos agora? Você pode orar ao Senhor assim? Senhor, queima o meu coração. Queima, Senhor. Queima, Senhor, queima minha mente, queima o meu ser, o meu corpo, com teu fogo santo, consumindo qualquer impureza, consumindo o erro, consumindo o que eu não sei e que é errado, consumindo o que eu não vejo que está em mim e que é errado, consumindo, Senhor, liberando, limpando, purificando a minha mente, o meu coração, e eu sacrifico a ti, Senhor, a minha própria vida, me ponho no teu altar em sacrifício vivo para que o Senhor seja exaltado. Meus irmãos, a cada 6 passos eles sacrificavam ao Senhor. Você pode dizer isso? A cada 6 passos eu sacrifico ao Senhor. Pode dizer mais uma vez, a cada 6 passos, eu sacrifico ao Senhor. Você está no seu trabalho durante o seu dia, atarefado, angustiado, impressionado com alguma coisa lá do seu trabalho, e você para e diz, a cada 6 passos, eu sacrifico ao Senhor. Você está envolvido no seu trabalho, você está envolvido na igreja, você está envolvido num monte de atividades na igreja. Você para e diz: a cada 6 passos, eu sacrifico ao Senhor. Repita comigo: a cada 6 passos, eu sacrifico ao Senhor. Diga quem está ao seu lado: a cada 6 passos, sacrifica ao Senhor. Nós estamos falando sobre a importância do louvor no culto congregacional. Quando nós nos reunimos, como fazemos aqui nessa noite, para cultuar ao Senhor, nós temos que entender que tudo precisa começar com: a cada 6 passos, eu sacrifico ao Senhor. Pode repetir mais uma vez? Armamos tudo, fizemos tudo, montamos, ensaiamos, produzimos, pensamos, mas chega um momento em que você tem que largar tudo do que refere-se ao número 6, a você, ao homem, à nossa força, à nossa dimensão humana, e parar no altar do Senhor e sacrificar ao Senhor. Me lembro que eu fui numa igreja, ministrar numa igreja, e aqueles irmãos abençoados tinham 209 programações naquela noite. E o pastor, coitado, ele corria de um lado para o outro. E quando eu achei que não cabia mais nada, apresenta isso, faz isso, agora levanta isso, agora entra a bandeira, agora faz aquilo, agora vamos lá no estandarte, agora a banda entra, agora isso acontece. Agora... Quando estava assim, eu já sei, já chegou no máximo, não tem condição de ter mais nada. O pastor saiu correndo, me chamou, vai cantando. Eu entrei, comecei a ministrar uma música, cantando uma música, e a cortina foi fechando. E eu falei assim: meu Deus, tem alguém fazendo, está errado, não é para a cortina fechar. E a cortina foi fechando. Aí de repente uma irmã que estava na minha frente, assim, era a esposa do pastor, falou assim: vai cantando, vai cantando. E eu fiquei sem entender aquilo. A cortina fechou, a irmã deu a volta correndo, continuou cantando, está lindo você cantando atrás da cortina. E eu aí que eu fui entender que os irmãos estavam entrando para o batistério, ficava atrás de mim assim, e o pastor já tinha dado a volta correndo, trocou o terno, pôs lá a beca, né, e desceu lá no púlpito, no batistério, e começou a batizar aqueles irmãos. E daí a pouco ele já saiu correndo de novo, entrou de novo lá no vestiário, trocou de roupa, e chegou até meio ofegante assim. Ai, graças a Deus, deu tempo para tudo. Vamos abrir agora a palavra do Senhor, e leu aquela mensagem corrida. Tudo corrido, tudo corrido. Meu irmão, a cada 6 passos, pare para sacrificar o Senhor. A cada 6 passos, pare para sacrificar o Senhor. O verso 14 diz: Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Segunda coisa, a importância do culto no louvor congregacional. Nós entramos louvando, adorando ao Senhor com a nossa própria vida no altar. E agora, em segundo lugar, nós dançamos na presença do Senhor com todas as nossas forças. Vamos ficar de pé? Você pode dizer: glória ao Senhor? Isso é toda a sua força? Isso é toda a sua força? Isso ainda é toda a sua força? Começa a melhorar? Muda alguma coisa quando nós aplicamos toda a nossa força? Sim ou não? Esse sim é com toda a sua força? Muda ou não muda? Você quer ver uma prova real em você mesmo? Não deu uma despertada no seu corpo? Deu ou não deu? Esse sim é com toda a força? Podem se assentar. Para que uma igreja cresça, primeiro começa na adoração. Para que o culto seja realizado, para que a adoração exista realmente, eu começo com a minha vida no altar. Em segundo lugar, eu começo com toda a minha força. Meu irmão, se você vai cantar ao Senhor, canta ao Senhor mesmo. Se não, senta e fica de boca fechada. Se vai cantar, canta mesmo ao Senhor, meu irmão. Eu não estou dizendo o momento em que você está pensando, o Espírito está falando em você alguma coisa, você está raciocinando alguma coisa, Deus está movendo o seu coração alguma coisa, você está orando. Não estou dizendo alguma coisa circunstancial que eu olho para aquele irmão e ele está assim paradinho. Não, eu estou dizendo de alguma coisa que é a realidade constante da vida. O irmão só chega... Vai cantar pela segunda vez, já cantou essa. Nossa, de novo, não gosto muito dessa música, não acho legal essa música, sabe? Você gosta dessa música? Não gosta dessa música. E fica o culto assim, em função de nós mesmos. O Senhor está dizendo que é com toda a nossa força diante do Senhor. O melhor para o Senhor. Vamos aplaudir o Senhor, o melhor aplauso. Pode aplaudir. Para o Senhor, o melhor. O melhor para o Senhor. Louvado seja o teu nome, Deus. Aleluia, Jesus. Isso tem que ser sempre, irmão. Tem que ser sempre. Sabe o que, que acontece nas palmas? Muitas vezes nós acostumamos a ter palma depois dos cânticos. Então se dá lá o arranca-palmas, o irmão já começa uma palma aqui, outro ali, já que alguém começou, o outro começa também, já que o outro começou, daí a pouco, aí cresce um pouquinho. Se é cultuar o Senhor, nós vamos cultuar o Senhor com toda a nossa força. Se é para bater palma, com toda a nossa força. Se é para cantar, com toda a nossa força. Se é para começar a glorificar o Senhor, com toda a nossa força. Se é para viver diante do Senhor, com toda a nossa força. Para valer. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Pode ser que você não dance com muita liberdade, irmão. Em alguns momentos, eu danço com liberdade, mas não é, é raro. Talvez você não dance com liberdade, mas se você dance, dance com liberdade. Tinha uma irmã aqui na igreja um dia que estava dançando, mas dançava na presença do Senhor, que fazia gosto, irmão, que coisa linda. Aí veio um irmão, sei lá. Ele está muito exagerado. Aquela irmã não pode ficar lá não, dançando daquele jeito. Encheu tanto que eu tive que ir lá falar assim, irmã, você vai compreender, irmã. Vou falar com todo carinho. Fica mais quietinha aqui, deixa passar essa. Depois você volta aí, pronto. A irmã, uma coisa tão de Deus aquela irmã, que coisa maravilhosa. Que ela não mudou sua postura de adoradora diante de Deus. Ela parou de dançar aqui, mas você vê que dentro dela está tudo dançando na presença do Senhor. É, tem alguém que está, então tá bom, deixa. Irmão, é com toda a força. Com toda a força do nosso ser, da nossa alma, do nosso coração, das nossas mãos, da nossa voz, com toda a força. Davi dançava diante do Senhor com toda a força. Terceiro, e estava Davi cingido de uma estola sacerdotal de linho. Sabe o que é estola? Levanta aí a estola aí de... Olha lá, estola é aquele negócio bonito que eles colocam por cima. Depois eles trocam, põem um azul. Todo mundo fica pensando que é um uniforme, outro uniforme, um uniforme novo, mas é só a estola que foi trocada. Aí depois vem um outro verdinho bonito. É só estola. Mas as mulheres também é muito assim. Às vezes você fala assim, olha o vestido novo. Não, só virou o avesso. E Davi cingido de uma estola sacerdotal de linho. Você, se ainda não leu, leia o livro do pastor Jorge, chamado O Pão de Deus. Foi o primeiro livro dele que eu li. Fala sobre a diferença de alguém que tem que se alimentar do pão. E alguém que, além de se alimentar, pode servir o pão. A diferença de louvor, de culto na igreja para valer, é quando o culto é ministrado por pessoas que estão vestidas com a estola sacerdotal. São crentes, homens e mulheres, pequenos e grandes, capazes ou não, de acordo com a sua imaginação, estão na frente ou não, tenham a idade que tiver, estão diante do Senhor como sacerdotes, servindo o pão de Deus. Isso é, passa alguém perto, você tem alguma palavra para ministrar? Vai ministrar algum irmão? Não é assim, ele mandou dizer, eu vou dizer, tá? Né. Aí você diz, não, você ministra o irmão, você profetiza. E aquele irmão sente alguma coisa. Ontem a Ana Paula disse aqui, na hora que assentou ali do meu lado, disse assim, tinha um óleo quente descendo sobre mim. A Cristina impôs as mãos aqui, orou, ela falou assim, tinha um óleo quente descendo sobre mim. Você vai ministrar, a pessoa sente alguma coisa, você é um sacerdote de Deus, você tem alguma coisa para ministrar, porque você tem vida de Deus, você se alimenta do pão e você pode oferecer o pão, você pode servir o pão. Davi estava diante do Senhor com uma estola, cingido da estola sacerdotal. Põe a sua mão no coração, fecha os seus olhos e diga: Senhor, eu quero ser um sacerdote teu, em todo tempo me alimentar de ti, e em todo tempo servir o teu pão, Senhor. Versículo 15 diz assim: Davi e toda a casa de Israel subiam, trazendo a arca do Senhor, com júbilo e ao som de trombetas. Fechamos aqui então a figura, a ilustração, ou o exemplo do culto congregacional e o louvor dentro do culto. O povo se reuniu, levitas sérios diante de Deus, para sacrificar suas vidas no altar do Senhor. As vidas no altar do Senhor geraram condição, pela capacitação do Espírito Santo, de darmos ao Senhor com toda a nossa força o louvor, a glória, a celebração. Estamos na presença dele cingidos com as nossas vestes de sacerdotes, e podemos então trazer a presença de Deus no nosso meio. Irmão, a presença de Deus é facilmente simulada. É facilmente simulada. Eu estava numa igreja, e foi lá um irmão, um pastor, estava visitando, e deram a oportunidade para ele dar uma saudação à igreja. E ele já entrou assim: diga comigo, quem tem unção, passa para quem não tem. Quem não tem, recebe de quem tem. Repita, e o povo repetia. Agora presta atenção, vejam bem, um jogo de futebol é narrado assim, e o goleiro vai passando, passa a bola para o fulano e tal, e o fulano passa para o fulano, e é gol! Não é assim, irmão? Aí todo mundo, é. Aí ele falou assim: pois é, com Deus é assim também. A gente vai crescendo, até que explode o gol, e todo mundo diz aleluia, o Espírito Santo vem e derrama a unção. Então vamos lá? Assim, o Espírito Santo passou a bola para Deus, Deus manda o Espírito Santo descer, e toca naquele irmão, e o culto vai abençoando, e o culto vai, irmão, e... Vão, irmão, aleluia, aleluia! Não, não foi bom, não ficou muito bom, vamos melhorar. E eles tentaram de novo, melhoraram mesmo, e foi um aleluia, o povo explodiu em palmas, e foi uma coisa assim maravilhosa. E eu não sei o que aquilo transformou a vida de alguém. Se não transformou, não é unção. A unção é simulável. A presença de Deus pode ser simulada por um forte aplauso, por uma música muito tocante na nossa alma, por uma banda super ensaiadona, luzes, gelo seco, aquilo mexe com a alma, aquilo mexe com as emoções, aquilo mexe com os sentidos, nos deixa assim meio fora da dimensão. O que está acontecendo? De repente entra um som, depois outra luz, outro... você fica assim meio perdido. Deus não é assim. A unção de Deus é algo que vem, pode ser no meio do barulho, pode ser no meio do silêncio, pode ser com o gelo seco, pode ser sem o gelo seco, sem a luz, sem a banda, sem... A unção vem do Senhor, toca seu coração e transforma você, e te enche de uma alegria, te enche de uma experiência com Deus impossível de ser narrada. E aí nós vamos realmente, com júbilo e ao som de trombetas, ver a presença de Deus no nosso meio. Não pelo que gritamos, pelo que dissemos, pelo que fizemos, que planejamos, mas porque, primeiro, nossa vida está no altar. Segundo, nós estamos sacrificando ao Senhor e oferecendo a Ele tudo que temos, com todas as nossas forças. Terceiro, vivendo com a estola sacerdotal. E assim, subindo diante do Senhor, trazendo a arca com júbilo e som de trombetas. Meu irmão, isso é o louvor. O louvor começa lá fora, quando eu decidi vir à reunião, louvor congregacional. Começa lá fora, os preparativos, a pré-produção desse evento diante de Deus, começa lá em casa. Quando eu falo assim: Deus, o Senhor está me abençoando nesse dia, estou vivendo uma vida diante do Senhor nesse dia. Deus, eu vou para aquele culto hoje, Senhor, eu vou me pôr no teu altar, Senhor. Eu vou te adorar, eu vou te cultuar, Senhor. E você entra por aqui e você já não está mais preocupado em conversar, em ver fulano, em dizer, Davi, o que está acontecendo e tal. Você já começa a entrar na presença do Senhor. Senhor, minha vida está no teu altar. Alguém pode até te chamar, você pode até ser atraído por alguma coisa. Você já está noutra dimensão, irmão. Você já não está mais nessa dimensão. Você já está em espírito. O tempo não te toca mais. O espaço não te toca mais. Você já está diante dele. Você já, Senhor, estou no teu altar. Queima-me, Senhor. E você começa a celebrar o Senhor. Você começa a cantar ao Senhor. Você começa a regozijar na presença do Senhor. E aí sim, a unção vem. Não é o gol que você tentou fazer. É o Espírito Santo que pôde vir, porque a nossa vida está no altar. Por que então o louvor no culto congregacional? Porque se não tiver isso, não teve culto. Se eu não vim com a minha vida no altar, com toda a minha força, estola de sacerdote, a presença do Senhor, se a arca não veio diante de nós, não houve culto. Não houve. Vamos homenagear nessa noite, a reunião é para homenagear o pastor Daniel. O pastor Daniel não veio, não chegou, começa, não, vão esperar, ele não está aqui ainda. Mas são 9h15 já, o pastor Daniel não chegou, como é que vai ser? Vamos embora, né? Ele não veio. Não tem como homenagearmos o pastor Daniel. E muitas vezes nós estamos homenageando Deus sem que ele esteja presente. Por isso em Isaías, o Senhor diz assim através de Isaías: Isaías, manda esse povo calar, eu já não aguento mais o som dessas buzinas deles. Para que isso não ocorra comigo, com você e com a nossa igreja, irmão. O louvor ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, precisa acontecer partindo de corações no altar do Senhor, que o adoram com todas as forças, vestidos da estola sacerdotal. E a presença do Senhor vem no nosso meio. Por isso há louvor na reunião da igreja. Davi disse que dançavam com todas as suas forças, trazendo a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. E pode ter certeza, ao som de tambores, de harpas, ao som de muitos instrumentos, eles cantavam ao Senhor. Eu quero deixar nessa noite no seu coração, primeiro, tudo isso só tem valor se nós tivermos em mente os propósitos de uma igreja madura, forte. Não é uma igreja grandona, mas é uma grande igreja, mesmo que seja pequena. Começa com adoração, serviço ao Senhor, cultuar ao Senhor. Para que haja evangelismo, discipulado, comunhão e serviço. Nada mais. Não precisa de mais nada. O tempo já é muito curto. Precisa de muito atrativo. Não precisa de muita fantasia. Não precisa de muita firolinha. Não precisa de muita... Não precisa. Precisamos disso. Adoração, evangelismo, discipulado, comunhão e serviço. Diante desse propósito, nós vamos vendo na adoração, por que que existe o louvor? Qual que é a importância do louvor no culto, na reunião da igreja, dos irmãos, para que a arca esteja entre nós? Para que Deus esteja na sua casa, irmão. Leia comigo um texto, lá no livro de Cantares, Cântico dos Cânticos. Vai passar Provérbios, Eclesiastes, depois Cântico dos Cânticos, Cantares, antes de Isaías. Eu quero fazer uma aplicação aqui rápida, prática, para você, que entendeu o que foi dito até agora. Sim, eu estou entendendo que o culto, a reunião da igreja, tem que começar assim: sou eu no altar, minha vida no altar.